Vitor, Charlie Eco, mantém uma centena, passou coral, serviço radar terminado. Chamei o controle Ilhéusa, frequência 120, decimal 1. Salvatore, o Sam, Mike, aqui foi Charlie na ponto 7, encerrando o reboque, grato, bom dia. Bom dia, frequência livre, Mike, aqui foi Charlie. Thank you. Victor Salvador, bom dia. Tá 3399. Autorização de tráfego Guarulhos, Santa Fe. São 3399, bom dia. Informação em curso a Eco. Guarulhos autorizado nível 360. Decolada pista 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesolo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-0-2 no transponder. Pista 360, 1-0 da pista, com curva direita da Leda Bridge, Pesolo 1-6. 208, controle 5002 no transponder, tá? 3399, posição é 8, chamarei para o push back. Ciente, o ajuste agora 1017, então 3399. 1097, 3399. Salvador, bom dia, 3520. Autorização de tráfego do Aracaju. 3520, bom dia. Informação em curso a Foxtrot, Aracaju, nível 190. Decola da pista 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5571 no transponder. Autorizado nível 190, decolando da 190 com a primeira curva esquerda, saída da Puca, transição em Jamo após direto Aracaju. O controle em 5198 e o transponder 3520. Só confirmando a frequência do controle 120, decimal 8. O TAN 3520, portão 4, chama pronto para o pré-acionamento. Controle 1208, chamará pronto para o pré-acionamento, TAN 3520. Bom, no 897, formação agora em curso a Foxtrot, Guarulhos, nível 360. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5575 no transponder. 5575. Gol no 897, correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento. Solo Salvador, é o TAM Mike Bravo Uniforme na posição 12 do Pátio 1. Mike Bravo Uniforme, posição 12, Pátio 1, prossiga. Solicitando autorização de reboque na posição 12 do Pátio 1 para a posição 612 do Pátio 1. TAM 3399 na escuta. X399, portão 8, na escuta. Sempre, Tereza. Um chamado para início pushback, treinamento, por gentileza. Mais 5 minutos já. Mike Bravo Uniforme, está livre iniciar o reboque? Agilizando na medida do possível, reporta no término 612. Positivo, reportarei, muito obrigado. posição 3399, tá? Por pushback, acionamento, posição 8. Então, 3399, só um instante para iniciar o pushback acionamento. A aeronave da companhia sendo rebocada à retaguarda vai prosseguir para o box 612. Coordene com a equipe de solo assim que a mesma liberar a retaguarda, está livre, reporta táxi. 3399.